Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 86 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Estas são as ideias para a revisão de hoje. Lição 71. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não faz sentido para mim procurar loucamente a salvação em toda parte. Eu a tenho visto em muitas pessoas e em muitas coisas, mas quando quis alcançá-la, não estava lá. Estava equivocado quanto ao lugar onde ela está. Estava equivocado quanto ao que ela é. Não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei porque o seu plano nunca pode fracassar. Estas são algumas formas sugeridas para a aplicação dessa ideia de modo específico. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disso. Isso não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba isso só à luz do plano de Deus para a salvação. Lição 72. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Guardar mágoas é uma tentativa de provar que o plano de Deus para a salvação não funcionará. No entanto, só o seu plano funcionará. Ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência. Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. Aplicações específicas dessa ideia poderiam tomar as seguintes formas. Ao olhar para isso, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisso, não verei justificativa para minha salvação. Isso pede salvação. Não ataque. Citação do dia. Eu entrego minha tristeza para Deus curar. Quando a tristeza toma conta de mim, eu não posso expulsá-la com minha mente racional. Eu não posso analisar a depressão e esperar que ela se dissolva. Tem momentos em que eu preciso de um milagre para superar minhas lágrimas. Hoje, ou qualquer outro dia em que eu me sinta tomada pela dor, eu me lembrarei de que Deus enxuga todas as lágrimas e Ele irá enxugar as minhas. Esse período de tristeza é dolorido, mas é temporário. Isso também vai passar. Assim foi prometido por Deus e suas promessas são reais. Querido Deus, por favor, leve embora a tristeza do meu coração. Envie seu espírito para rearranjar meus pensamentos, para que minhas emoções possam curar. Faça da minha vida um lugar feliz novamente. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Um beijão, bem grande. Até a próxima lição. Tchau, tchau.